Salvador, tá 3561. 3561, contato radar, sua para o 380 na saída. Tá para o 380 na saída, porta 3561. Sete, prossiga. Chegou até o 02, irá retornar para o Salvador? Gente, o número 506, reporte na aula, papai. Para o controle. Romeu Itália, Fox Foxy Juliette, mantendo em condições visuais, ingresse no corredor Caixa Pés, você pode parar a descida. Gente, Charlie Fox Juliette, modificada ao 41, voe mar e desça para o 060. Lulu Lima Juliette, subo para o 085, ajuste ao 098. Sando 060, para prosseguir na descida, 3192. 392, desça para 2010, o ajuste é o 1098. 2018, 3092. 16648, informe que é o Unicorp, mantendo 506 na proximidade de Duna, não interfira na aproximação. Ok, ciente, o voo 648. Controle Salvador, provavelmente 90 Alfa, está na provocatória visual para o campo. 90 Alfa, torre, Uru 9, 16. Estabilizando o gol 1648, avistando. 1648, torre 18 decimal 6. 18 decimal 6, gol 1648. 392, livre da restrição, reposta estabilizado. Autorizado, prosseguir na descida sem restrição na posição de TAP, botão 3192. Controle 86114 do Bronx, escuta. Boa. Estou na 142, contratada para o 350 na saída PUCA. 350 na PUCA, 6142. Lima Delta Romeo, ingressa na terminal ideal, chame na frequência 1201. Lima Delta Romeo, controle. Não, eu vou dar uma 3561, no chame o centro Recife, 1260, alternativa 1335. 1260, 1335, para o T3561, boa. Reserve Force 3317, glad to receive track level 090. Via Ghost 677, departure runway 10, after departure left turn, and the Puka departure. Departure will be Conde departure, and the score code 0273, and control departure frequency 120.8. Autorizado, tô a passar 10 milhas, cruza aí no, tô, minha posição 12 do Nordeste, cruza a vertical do campo aí pra atingir o litoral, conseguiu o cara pelo litoral. Aguarda a coordenação 14, pode cruzar o campo. Relativo, aguarda. 192, informa que o helicóptero manterá 810 na proximidade de Duna, não interfere na aproximação. Ciente do tráfego, helicóptero TAM 3192. Chame o centro Recife, 1285, alternativa 1255, 2645. 2865, 2545, obrigado. Olha, o Guardião 07, 5 milhas para o governo do campo. Guardião 07, chame a torre na frequência 1996. 07. Charlie Fox Juliet, desça para o 050. Charlie 50, Juliet. Salvador Airport Control, good afternoon, 3P5487. 3P5487, now arrive at the center level 060. I'm on arrival 060, 3P5487. Papa Romeu Zulu Lima Juliet, chame o C2S5 na frequência 1260, alternativa 1335. Salvador Azul 4065, boa tarde. Lima Juliet, ao controle. Papa, para Campinas, copia o nível 340. Matheus, senhor, já trouxe a informação para a base, pronto para a cópia, 340 Campinas. 3405 Campinas, nível 340 está autorizado, via Zulu 10 até Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, após prossegue na Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5545, controle 120, décima 8. Azul 4-5, Corrigão de Campinas, decolando da 1-0, da L, da Bridge. Recepta para o Zulu 1-0, Bridge para o Zulu no meio, para o Zulu, Trive, após roda para o Zulu. Transporte 5-5-4-5, controle 208, Azul 4-5. Autorizado 3-4-0, ok? 5-5-4-5 no transponder. 5-5-4-5, transponder nível 3-4-0, obrigado, Azul 4-5, chapa. Juliette, voe turna, desça para 2.003, ajuste 1.0.1.8, reporte estabilizado. Ajuste, traremos turna, 2.003, satélite estabilizado, o Charlie Fox Juliette. T 3-4-5-8-7, send 4,000 feet, Kearney 8-1-0-8. Say again, please. Send 4,000 feet. 4,000 feet, 1018-335-487. Para o cabo e o guardião. 07, frequência livre. Delta Lima Romeu, prossiga. Confirme Lima, Delta Romeu. Papa Romeu Tango, India Bravo, controle. Eu India Bravo, na escuta. Informa a altitude que passa. 80. 80. Papa Romeu Charlie Fox, Juliette, atenta ao tráfego de helicóptero, mantendo 500 pés, na extremidade de Zuna, não interfere na aproximação. Oxê. O Charlie Fox, Juliette, está certo. Oxê, na 6213, chama o centro Recife, 1251. Cono, 6213, boa. Centro 3, departure, control, codex 31, president F4, street 317. Airborne from the runway 10, on counter departure. Brazilian 42317, rate at contact, counter cost, climate 2, flood level 090, counter departure. President F4, street 317, clear to climb and maintain the flood level 090, on counter departure. November, controle de Salvador, o senhor tem condições de voar direto o farol de Itapuã, está presente? Afirmativo, cara, o Eco-Zulu November. Eco-Zulu November, voa para o farol de Itapuã, reporta para a descida. Tá, comprou do litoral, a intenção sobrevoa na rótula final da paralela. Então 07, mantenha-se em condições usuais, aguarde para o seu prevoo. Gente, está aguardando. Se autorizado, coordena aí com a torre que é próxima da pista, por favor. É a minha 3-4. O Xené 6314 aciona a identificação, desce para o nível 050, voa Itap. Obrigado, identificou a minha 3-4. Guardião 07, chama a Torre Salvador, 1186. Vai chamar 186. Charlie Fox LED, interceptando agora ILS, já visual com a pista, se possível, prossegue para uma base direta da 17. Charlie Fox LED, chama a Torre Salvador, 1186. 3547-10,000 feet, 28,018, clear the LS final, report established. 2000, clear, mantenha-se em condições visuais. Mantenha-se em condições visuais, chama para a revirada, está bem. Desça para 2500 pés, ajuste no 08, eco do Lunovender. 2500 pés, ajuste no 08, eco do Lunovender. Salvador Azul 4462, com informação Papá, nível 170. Azul 4462, aciona a identificação, desce para uma centena. Voa a Mari para a chegada Mari. Uma centena, autorizado Mari 4462. Voador, Azul 4065, 122 a bordo, autonomia nossa 430, Ribeirão Preto. Alfa Ponte 3286, altímetro 018, Tomo Rui, boa tarde, 4165. 1018, M6314, desce até nível de voo 080. Informa o tráfego nessa posição de 11 horas, 7 milhas, como oeste, passando 060 para 2500 pés. descendente, 6304, até 80 e tem aeronave no TPEC. Obrigado. 6304, desce pro 0704. 6304. Controle, boa tarde, boa noite 07, Matapá. Boa noite 07, acione a identificação, desce até o 060. Chegada Bonf, retorna para 2509. 060, Bonf, 250, gol no 807. Frente. Viu? Chegando aí. Boa. 845. Tan 3154, aciona a identificação, desce para o nível 080, chegada maré. Identificado 080, maré, mantendo 150. Oceano é 6314, 060, disso. É o 060, 6314. É o azul 4062, mandando o eixo, cruzando de guia. Ali, é o azul 4062. Prossiga. Ok, na subida da El, cruzando agora 2000. Azul 4062, contato radar, sobe, mantenho 340, voa Leta. 340 Leta, 4062. Viu 6000, Oceano é 6314. Oceano é 6314, ciente, mantenha o tráfego informado, está na sua posição de 9 horas, 3 milhas. Ok, mantenha então, 6000, Oceano é 6014. 4462, desce e mantém o 070. 070, azul 4462, foi de Delmari. Olá, Trip 5487. 5487, ingressa via Alfa, aquilo para o pátio 3. Atento a sinalizador, sua posição é 05, 5487.